curit có nghĩa xít. Um capeta em forma de curit de uma família tradicional. Surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Mas conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, num teco fatal, mandou um coleguinha logo para o hospital. Mas conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. E depois da aula, na bola era o tal. Quebrar as vidraças pra ele era normal. Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Eu conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar. Um lindo brotinho ele conquistou, mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou. Mas conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Depois disso tudo conseguiu se casar. Do seu casamento não quero lembrar. Saiu da igreja de short e blusão, dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Eu conheci um capeta em forma de guri. Conheci